bola. Feliz aniversário, mano. Tá com a cara triste? Que aconteceu? Que tá pegando? Que tá pegando, mano? Que aconteceu? Vou te contar, ó. Se liga aí. Ao completar 15 anos, tirei minha profissional. Corri procurar um trampo como rapaz normal. Mas eu tive que lutar com um grande mal. E ele se chama preconceito racial. Por onde eu passava era discriminador. Pela cor da minha pele fiquei desempregado. Em certas portas que eu bati fui até humilhado. Disseram que não era seis alas pra ficar pegando escravos. Mas tudo bem, ergui a cabeça, segui em frente. Achei melhor não ligar pra ideia dessa gente. Dessa gente que está muito carente, que não consegue desenvolver a própria mente. Possui uma mente subdesenvolvida. Convive com racismo no seu dia a dia. Não considera o negro como cidadão. Mas se o negro for pedir emprego, a resposta é sempre não. É porque não. Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. É porque não. Será que nesse país o negro não é cidadão? É porque não. Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. É porque não. Será que nesse país o negro não é cidadão? Mas no esporte os negros estão se destacando, dando a volta por cima, tapando a boca de muitos brancos. Pelé, atleta do século, é negro e é considerado por todo o universo. Por ter muito dinheiro é um crioulo respeitado. Mas eu garanto pra você, se não tivesse, era só mais um coitado como eu, como você, vivendo discriminado. E não se iluda, otário, pela cor da sua pele, cabelo ou pensão. Seria mais o resto humano no meio da multidão, sendo motivo de piada, chamado de ladrão. Mas se vai pedir emprego, a resposta é sempre não. Meu irmão, é porque não. Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. Será que nesse país o negro não é cidadão? Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. Será que nesse país o negro não é cidadão? Mas o fascista que está no cargo mais alto são playboys, empresários, políticos depravados. Metem a mão no nosso dinheiro, mas isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Periferia, favela, não há discriminação. Não. Preto ou branco, somos todos irmãos. Câmbio negro já mostrou pro racista do Brasil que sub-raça, meu amigo. Não sei se você está conseguindo me entender, mas me diga se existe algum negro no poder. Talvez seja por isso que o Brasil esteja assim. É que nossas vidas estejam tão ruim. Sim. Está ruim pro branco, pobre negro muito mais. Pois o racista do maltrata como se fosse animais. E quando o negro se perde, começa a roubar por falta de oportunidade. Não ter onde trabalhar, será chamado de marginal. Mas um racista otário na maior cara de pau. Fica aqui a pergunta que ninguém me respondeu. Por acaso, meu amigo, você sabe a cor de Deus? É porque não. Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. Será que nesse país o negro não é cidadão? É porque não. Não quiseram dar emprego só porque sou negrão. Será que nesse país o negro não é cidadão? Bola na fita, que não desacredita. Que manda um salve para toda a periferia de Carapicuíba, Vila Dirce, Vila Mec, Veloso, Coab, Jandaia, Vila Silviana, quebradas de gente bamba. Velho, manda um salve para todas as quebradas que cada vez mais cresce. Capiote, Gopiúva, Novo Horizonte, Aldeia, Pedreira, São Daniel, Vila Crete, não se esquece. E pra todas as quebradas que eu não citei, um abraço, amém, que Deus esteja com vocês. É porque não. Não quiseram dar emprego só porque é porque não. Será que nesse país o negro não é cidadão? É porque não. Não quiseram dar emprego só porque é porque não. Será que nesse país o negro não é cidadão? Chegando pra constar ali nas MK, voltando pra quebrar, DJ Everton e Pá.